Viver João da Inestância, quando você toca, Zé. Ô, oh, perereca cria vida própria, só. Só Zé, tem como nós, mesmo fica doida. Daqui é naipe mesmo, Zé. Cruz, cara. Cadê aquele DJ, porra? É, cabelo lourinho, cara de tralha. DJ da Inestância, porra. É que eu terminei. Faltou amor. Da parte da pessoa. Eu juro que eu tentei. Mas não rolou. Que saga de louca. E agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho, cheio de piranha pra fuder comigo. Agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho, cheio de piranha, querendo me dar. Eu vou passar, e vou sarrar. Eu vou passar, e sarrar em toda. Eu vou passar, e vou sarrar. Eu vou passar, sarrar em toda. É que eu terminei, faltou amor. Da parte da pessoa, eu juro que eu tentei. Mas não rolou. Que saga de louca. E agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho, cheio de piranha pra fuder comigo. Agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho, cheio de piranha, querendo me dar. Eu vou passar, e vou sarrar. Eu vou passar, e sarrar em toda. Eu vou passar, e vou sarrar. Eu vou passar, sarrar em toda. Estampo.